Esta canção nasceu de um pensamento. E eu só penso em ti, carinha bonita, meu amor. Sei que nunca senti o calor da paixão, mas em ti descobri que era o meu coração. Tanto amor. Uma angolana

Só você sabe bem quem sou. Só você

coisinha bonita, és ganho-se luz. Sentir tua pele, Jesus, ai Jesus. Coisinha bonita, meu raio de luz. Se um dia te apanha, Jesus, ai Jesus, vai saudar eu e tu. Ai Jesus, ai Jesus, vai saudar eu e tu. Oh, é. Gente boa e de trabalho.

quero na vida. Quando eu a vi, foi logo o amor à primeira vista. Cabelo preto, olhar de sereia, entrei na conquista. Me aproximei, senti o calor que eu já conhecia. Quando perguntei, fiquei a saber que era a mulher que eu queria. Ela é portuguesa, é a mulher que eu quero na vida. És minha vida. Quero te amar, te acarinhar todos os dias. E vou-te levar para onde eu for. Quero ter-te comigo. Ela é a portuguesa, é a mulher que eu quero na vida. E tenho certeza que vou entregar o meu coração. Adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. esta dança tudo às bruxas. Me desgosto. No final, malzinha, daí já virá, já me dá gosto. Ai, ao meter tua mãozinha. Ai, ao meter, eu fico mais bem disposto. Ai, ao meter tua mãozinha. Ai, ao meter, eu fico mais bem disposto. Sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête.